detalhes de uma vida, histórias que eu contei. Muito bem, cidade, muito bom dia fronteira, bom dia Brasil, 9 horas e 57 minutos. Vá gravando, grave seu áudio, envie para mim no nosso zap 8999-398914. Vou repetir, nosso zap 8999-398914. Grave seu áudio, gravando o áudio e enviando para mim que eu jogo no ar. E você mesmo manda seu recado, dedica a música, de preferência do Rei Roberto, a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta. Mostra que você tem uma bela voz, grave. Não tenha... que vergonha? De quê? De quê? Isso não é vergonha, pelo amor de Deus. É. Ah, então grave o áudio, manda pra mim, tá bom? Vai gravando o áudio e enviando aí. Ou mensagem de texto, fica à vontade. E eu vou passando pra vocês as últimas previsões, né? Astrológicas agora no programa... Vamos com Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, as pressões precisam ser administradas com muita sabedoria. Uma palavra linda. Porque, em sua maioria, se cobrem de justificativas racionais, mas são assim, estritamente emocionais. E no mundo de emoções, a nossa humanidade ainda anda assim totalmente desencontrada, né? Bom dia agora para você de Escorpião. Escorpião, suporte as tensões com a presença de espírito, sem cair nas armadilhas de reagir assim aceleradamente ao que acontece. Faça isso não, porque se você demorar um pouco as iniciativas, então, né, se você demorar um pouco, as iniciativas que tomar serão assim coroadas com sabedoria. Então, é assim, calma. Bom dia para você de Sagitário. Sagitariano, ninguém consegue fazer nada sozinho. Não, não, não. Não se salvar, nem tampouco se perder, porque... É o tempo inteiro a mente humana assim busca referências em pessoas que representem aquilo que se busca conquistar. É assim, mais ou menos assim. É assim. Bom dia para você agora de Capricórnio. Capricórnio, quanto mais pressionada sua alma se sentir, né? Pior assim vai reagir aos seus acontecimentos. É muito bom você tomar um tempo aí para relaxar e se distrair sem, no entanto, procrastinar aquilo que seja imprescindível, pronto, saiu, fazer agora, né? Então é melhor não. Bom dia agora para você, então, do signo de Aquário. Aquariano, olha para você de Aquário. As ofensas assim nem sempre são intencionais, né, Aquariano? Nem sempre são intencionais. Em muitas coisas a alma se ofende com situações que para as outras pessoas não tem nenhuma importância. E elas as experimentam assim, sem perceber o que acontece ao redor. É assim. Muito bom dia para você de Peixe. Olha, Pisciano, essa sensação, sabe? Sensação assim de que não deixa você desfrutar completamente, né, completamente das coisas boas da vida e que andam assim acontecendo, é coisa de levar a sério? Não! Ou é melhor, mais um desses pressentimentos que não dão em nada? Ah, só o tempo dirá, só o tempo. E é tudo no tempo de Deus. É capaz de me dar, eu sei, já sofri. É porque às vezes a gente quer que seja tudo no nosso tempo, né? Tudo, eu quero agora, eu faço agora, eu posso agora, eu vou agora, eu quero agora. e não é assim, não é assim do jeito que a gente quer. É tudo no tempo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Você sabe. Porque quem manda, e se não sabe, vai ficar sabendo. Quem manda é Ele. Quem comanda é Ele. É tudo no tempo dEle. Ele é o dono de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, ninguém é dono de nada. Nós estamos aqui, na verdade, só de passagem. É só uma passagem, logo, logo, né? Ninguém sabe o dia, nem a hora, pertence a Ele. Mas na hora que Ele disser, vem cá, chegou a sua hora, não adianta, ninguém se esconde. Ninguém se esconde aos olhos do Senhor Jesus, não. E não adianta, eu não vou. Quem disse que você não vai? Eu não vou agora. Vai, chegou a sua hora. Você vem agora. Mas tem gente que tem um nariz empinado pra caramba, né? Nariz empinado, o salto alto que se cair do salto quebra as pernas. Eu não desço do salto. Você desce. Você desce, não diga besteira não. Bobagem não, que você desce. É um nariz empinado pra caramba, andando um carrão aí, tal, se você não sair do meio, passa por cima, acha que é dono de tudo, que é dona de tudo, não pega na mão da pessoa, não pega na mão do irmão, da irmã, porque acha que vai se contaminar de alguma forma, de alguma coisa, vai sujar as mãos, quando pega, gasta um litro de álcool lavando as mãos, um sabonete inteiro, né, ou seja, né, rapaz, pelo amor de Deus, faça isso não. Até é matéria podre, é pó, e ao pó voltará. Não adianta besteira. Não adianta tanta, com licença da palavra, frescura. Não adianta. Desça do salto. Desça do salto, seja humilde, né? Tenha empatia pelo próximo. Mas, homem, ninguém é de nada, não. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas dinheiro... Eu quero ver dinheiro comprar felicidade, né? Comprar saúde. Compra saúde. Não, você necessita do dinheiro para cuidar da saúde, mas não compra saúde. Tantos ricaços aí que já morreram, e o dinheiro resolveu o quê? Nada. Quando não é para ser, não é e pronto. É... Quando eu digo, chegou a hora, você vai agora, não vou, vai. Então deixe de besteira. Deixe de besteira porque um carro, uma moto, uma bicicleta, ou seja, nada vale nada aos olhos do Senhor Jesus. Viu? Então vamos nessa, minha gente. Vamos dar as mãos, vamos viver em paz, em harmonia. Uns amando os outros, todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de todo mundo. A gente diz besteira, eu não preciso de você. Eu já disse muito. Não está aqui que eu não sou santo. Santo só Deus e Santa Nossa Senhora. Mas dizer que não precisa do outro, precisa. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar. E às vezes você não vai com a minha cara, não me topa. Bicho nojento, antipático, coisa velha, cebosa, né? Logo, logo você está precisando de mim e chega. Pois é. Ei, tudo bom, Tony? E aí, beleza? É, por aí, é mais ou menos assim, viu? Eu vou aqui agora às 10 horas e 5 minutos, então, humildade, sabedoria, inteligência, é preciso saber viver, como diz o nosso Roberto Carlos em sua canção, é preciso saber viver. Vamos então com os parabéns a você que faz aniversário hoje, dizimista, né? O dizimistas aniversariante recebe os parabéns da nossa querida paróquia de Fronteira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia a dia nos programas do Tony, semanal, o Estação, como também o Dominical. Vamos lá então? Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Eita, mais ou menos assim. Muito bem. E por aqui eu vou parabenizando Manuel Josino de Souza, Manuel Batista de Souza, Francisco Teles Arraes, Maria de Fátima Souza, Eduardo Lourenço da Silva, Maria das Graças de Jesus Figueiredo, Maria Elciene Souza Oliveira, Marta Maria da Silva. Parabéns, parabéns, felicidades, tudo de bom. Tudo de bom em nome da nossa querida paróquia de Fronteiras. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Que coisa boa, né? Jesus maravilhoso. Vamos nessa então com o nosso programa, nossa Estação 87, o Brechó Dona Rica. Você conhece o Brechó Dona Rica? Nós temos paletós, né? Temos paletós, temos jeans, roupas para o trabalho do homem do campo, alfaiataria, roupas, tamanhos diversificados e muito mais, com os melhores preços e bom atendimento. Temos peças de 5, 3, também de 10, de 20 reais na etiqueta. Venha nos visitar. O Brechó Dona Rica fica ali, Avenida Manuel Valério, vizinho ali ao comércio do Clédio Marcos, aberto das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, organização da Reni Brechó Dona Rica. É isso aí, minha cidade, minha fronteira, meu Brasil, 10 e 8. Eu vivo esse momento lindo. Grave, olha gente, deixa eu dizer pra você, ó. Não ligue chamada de vídeo, não tem como eu receber chamada de vídeo, né? E não tem como, eu peço a compreensão, não tem como chamada de vídeo, não. Grave o áudio, mande o áudio no zap, áudio, tá bom? Grave e mande uma mensagem, mande aí no nosso zap 8999-398914. Mande o seu áudio, sua mensagem, tá bom? Eu vou te atender, tá bom? Chamada de vídeo não, tá, gente? Eu contei aqui. Atenção cidade, o aniversário da loja Solenicel chegou e quem ganha o presente é você. Venha comemorar conosco e participar do sorteio de aniversário da loja Solenicel. São prêmios incríveis como um Pix de R$50, um fone gamer Bluetooth, um celular novinho da Xiaomi. Basta você comprar qualquer produto na nossa loja Solenicel e que você ganha um cupom para participar do sorteio. Será nesse dia 30 de novembro na loja Solenicel. Estamos localizados ali na Avenida José Aquiles de Souza, no centro de fronteiras, bem no coração da minha cidade, ali em frente ao Banco do Brasil, Solenicel. Eu falei Solenicel. Vamos nessa então, nosso programa no ar, 10 e 9. Até 11 horas, seu Vale Roberto. São tantas já vividas. São momentos que eu não me esqueço. Detalhes de um. E a participação do ouvinte no programa, quem está comigo, vamos aqui então com o ouvinte no ar. Bom dia, Tonho. Gostaria de ouvir uma música de Roberto. Você sabe, né? Eu gosto de Roberto Carlos. E gosto de curtir aos domingos. Pronto. Seu programa. Beleza, obrigado. Qualquer um, você passar, tá bom, certo? Pronto. Certíssimo. Obrigado, Terezinha, pela participação no programa. Terezinha, um abraço também, meu amigo Deri, né? O Derizinho, o Fernando, né? Todos vocês aí, né? O meu amigo Gilvan, bom dia. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Mais participações? Música do... Calma. Música do Roberto Carlos. Querido. Meu velho, meu amigo, Samuel, Daniel e Bismar. Beijo, cachorrinho. Valeu, meu amigo Bismarck, a todos vocês aí, Bismarck e família, lá no bairro Cachoeirinha. Bom dia, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência, tá bom? Meu amigo Bismarck e família, lá na Cachoeirinha. Tem mais participações no programa? Tem sim. Então vamos lá, vamos trazendo mais participação do ouvinte aqui no Estação. Alô, alô, bom dia. É a Luizinha, né? Valeu, Luizinha, vou tocar. A Luizinha curte muito as baleias, né, Luizinha? Muito bem, Luizinha, Antônio Real e família, bom dia. Muito bem, gente, obrigado por esse carinho maravilhoso. Tem mais gente? Tem mais alguém comigo? Tem? Então vamos lá. Vamos lá, então, trazendo mais participações. E aí, Xarapa, bom dia. Aqui é o Antônio de Chá Preto. Ei, quero se oferecer um ambos aí para meu príncipe, irmão, seu mais velho hoje. Samuel Lucas Santos. Pretendo 3 anos hoje. A música é aquela de Roberto. Jesus Cristo, eu estou aqui. Valeu então, meu irmão. Todos fronteirenses. Muito bem, rapaz. Valeu então, obrigado aí, viu? Rapaz, o cara tem voz de locutor, viu aí? Ó, aqui é o Chá Preto. É ele que diz, né? Chá Preto. Eu não conheço Chá Preto, cara. Valeu, meu irmão. É o Antônio, né? Um abraço pra você, meu querido. Tá bom, então, vou tocar pra você, tá bom? Beleza, então. Tem mais gente? Eu vou detonando aqui a participação do ouvinte no ar. Bom dia, Tony Oliveira. Quero Bom ouvir dia. A música com Roberto Carlos. Chegaste. Muito Só boa. Pra ouvir, tá? Boa pedida. Obrigada, Cida. Valeu, Cida! Valeu, Cida! A Cida é ouvinte cadeira cativa nos programas do Tony. Obrigado, povo lindo de Deus! Obrigado! Obrigado a todos por esse carinho, essa audiência magnífica. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha vida. Vocês fazem parte da minha vida, né? Lógico que sim. O que eu estaria fazendo aqui na rádio se não fosse vocês aí do outro lado, né? Eu não estaria aqui. Então vocês fazem parte da minha vida. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Histórias que eu contei aqui. Muito bem, Terezinha. A Terezinha pediu qualquer uma do Roberto, eu vou trazendo. Essa música aqui me traz tantas recordações, muitas recordações mesmo. E as emoções se repetiam. Essa música que eu vou tocar agora, todas me trazem recordações, mas essa e a próxima em especial. A primeiríssima aqui desse bloco, Caminhoneiro, que me traz muitas recordações da minha querida mãe, saudosa mãe, Dona Ana Maria de Oliveira, né? E, eita, Caminhoneiro. E na sequência, meu querido, meu velho, meu amigo, que traz muitas recordações do meu querido pai, seu Tiburcio. Vamos curtir. Para você que pediu, vai curtir os sucessos a pedido agora. Caminhoneiro, abrindo sequência. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei. Tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado. Não me arrisco na banquela. Eu sei.

Olha aí, atenção, quarta-feira, dia 13 de novembro, a partir da 13h, o Dr. Rômulo Rego, ortopedista e traumatologista, vai atender em Fronteiras, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, com consultas e procedimentos, laudos periciais, artroses em geral, entorses, hérnia de disco, tendinites, fraturas, cisto sinovial, osteoporose, lesões de meniscos, ruptura de ligamentos. Agendamento de consulta e procedimentos no zap 99763970. O Dr. Rômulo Rego, ortopedista, traumatologista, vai atender no dia 13 de novembro, a partir da 13h, Laboratório Valdemar de Moura Santos. E na Avenida Manuel Valério, em frente ao posto de saúde do centro. E às vezes eu deixei você me ver. Participação do ouvinte no programa, trazendo a participação do ouvinte aqui no seu estação. Olha, várias pessoas já me perguntaram a respeito do Cariri da Sorte, né? E agora eu lembrei, vou falar aqui. Várias pessoas já me perguntaram a respeito do Cariri da Sorte, porque nós não estamos mais transmitindo, porque eles cancelaram o contrato com a rádio, né? E por esse motivo não estamos mais transmitindo o sorteio do Cariri da Sorte, tá bom? Porque foi cancelado o contrato com a rádio. Aí, né? Vamos nessa então, minha cidade, trazendo participação do ouvinte, quem está comigo. Vamos aqui então, o zap da rádio. Alô, bom dia. Bom dia, Toninho. Eu gostaria de oferecer uma música de Roberto Carlos, parabéns, Parador. E tá aniversário ontem. Desejo tudo de bom para ela, viu? Muita saúde que ela precisa. Muita felicidade, tudo de bom pra ela, viu? E pra você também, viu? E para meu netinho Ismael, que eu não esqueço. Tudo de bom, viu? Tenha um bom dia. Bom dia, dona Vilma. Bom dia, meu amigo, seu neto, minha amiga dona Vilma. Ao amigo Leó, ao meu amiguinho aí, o Ismael. Ei, povo bom. Muito bem, a todos vocês aí da Cachoeirinha, bom dia. Ok, ok, ok, cidade, forte abraço. Vamos nessa então, nosso programa no ar e trazendo sucesso a pedido aí da dona Vilma, parabéns. Olha, gente, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, pelo rádio ligado. Você está na melhor, Fronteiras FM 87,9. Essa é a sua rádio. Tudo que o amor é capaz de me dar, eu sei. Mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Muito bem, a dona Vilma pediu parabéns, oferecendo a sua irmã Dó, e vai curtir agora aí, Dó, parabéns. Até 11 horas, sou Roberto. As recordações me dão certeza que esse nosso amor valeu. Ficam as emoções. Ontem, por acaso, achei o seu blue jeans. Hoje eu me lembrei do seu aniversário, por isso liguei pra te dizer, amiga, que eu te quero bem. Felicidades, paz, saúde, parabéns. Sinto saudades desse dia há um ano atrás. São tantas coisas pra dizer, melhor ficar com essa mensagem. mensagem de carinho pra você. Antes da sua secretária desligar, te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Sinto saudades desse dia há um ano atrás. São tantas coisas pra dizer, melhor ficar com essa mensagem de carinho pra você. Antes da sua secretária desligar, te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Cheguei sozinho e quis rever a nossa casa. O desalinho dos cabelos disfarcei. O muro mal pintado, algumas flores escondidas. Degraus empoeirados, a varanda esquecida. No meio de uma sala, o tapete. No fim do corredor, a porta do nosso quarto que guardava antigas frases e atitudes inseguras. Todos os erros, os nossos gestos incontidos, seus apuros e segredos. Depois de tanto tempo, eu lhe encontro se escondendo atrás de frases repetidas pra justificar a sua decisão de separar as nossas vidas. Por isso acomodei, sem ter razão pra contornar. Você se fez senhora somente por respeito e por escrito.